dois, três, quatro. Passo mal, isso é tão natural. Cabeça, coração, a tontura. A patroa veio me acompanhar, jogando a verde pra colher na madura. Doutor, me faça um favor e cuide logo do meu amor. Veja que não é só eu que digo isso não. Senhor, me olhando assim, bate o meu coração. E veja se não é um barato de admirar. O doente sou eu e eu, senhor, quer chorar. Se não é um barato de admirar.